Perros. Tony D en los beats. Todos en la casa. Iván Kronz, fusión perfecta. Pues mire alguna cosa para toda Latinoamérica. Fuimos. Sí, Kronz. Estamos juntos, caminhando neste mundo louco, fazendo da necessidade a nossa oportunidade. Levando o chão, compadre, JDR, primeira parte. Vivendo como perros pelas ruas da cidade. Sociedade preconceituosa, nobres parasitas caminhando pra derrota. Infelizmente é assim, o egoísmo é zorra. Dinheiro é poder, é luxo, é Babilônia. Olhos fechados para as impunidades, olhos fechados para atos covardes. Você me joga pedra, me xinga, me julga pelo que eu sou, por minha roupa, minha conduta. A química foi feita em tubos de ensaio. Fábrica de ideias, o leal funcionário que luta, expressa, impõe pensamentos. Brasil, Bolívia, conexão, perros. Caminando por la calle, siempre peligroso. Vivendo como perros neste mundo louco, loucos, perros loucos. Vivendo neste mundo como perros loucos, loucos. Como perros neste mundo louco, loucos, perros loucos. Vivendo neste mundo como perros loucos, loucos, perros loucos. Entonces que se venga lo mejor es para lo izquierdo y lo peor es para lo derecho. Que se miren ojo a ojo profundamente. Que tienes de valioso para ofrecerte. Creo que debe ser tu bling bling o tu lera, pero no interesa, eso es bobera. Para los racistas, los criticones, están buscando guerra contra nosotros, que es la familia. Entonces no me venga a hablar de color o de raza. Aquí la unión hace la fuerza, somos la masa. Ya llegué, todos firmes, para los que no me conocen, yo soy Kronz. Es que son bebaderas, estoy en todas partes. Nadie me para, nadie me aguanta. En la disco o en la calle, estoy con los de la pesada. La vieja escuela dice que soy nuevo. La nueva escuela sabe que a toditos me lo llevo. Como perros de este mundo. Como perros locos, locos, perros locos. Viviendo como perros neste mundo loco, locos, perros locos. Viviendo neste mundo como perros locos, locos, perros locos. E olha a verdade, sabemos, você sabe. O capitalismo apodrece a imagem. Latino, brasileiro, é o que somos. Não fuja de sua raiz, hermana, hermano. Como perros, somos tratados. Como perros, vistos e mal pagos, com pensamentos loucos representam e sangue. Normal, racional, simples, protestante, melhor do que antes. Aproveito cada instante, elegante. Na mente, o conteúdo, na escrita, a conclusão. Buscando a sabedoria antes de qualquer ação. O caminho você faz, quem quer não para, corre atrás. Então se analise antes de vir me criticar. Caminando por la calle, siempre es peligroso. Como perros deste mundo.